quantas lutas, quantas provas passa o povo de Deus. Nas caladas do silêncio chora o crente o pranto seu. Quantas noites de insônia, quantas lágrimas no chão vão molhando a esperança, alentando o coração de alguém que nunca perde a confiança. A nuvem passará, a nuvem passará. Não fiques lamentando se o Deus da glória quer te provar. A nuvem passará, a nuvem passará. Espera só mais um pouquinho, no amanhecer Deus te responderá. Quanta gente está chorando sofrer, mas o crente em Deus espera, sem jamais desfalecer. É que existe uma esperança, tudo aqui pode mudar, porém nosso Deus não muda, sempre o mesmo Ele será. Espera em Deus e tudo há de passar. A nuvem passará, a nuvem passará. Não fiques lamentando se o Deus da glória quer te provar. A nuvem passará, a nuvem passará. Espera só mais um pouquinho.